atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu ouvi que você tem um anel aí, verdade? Mas é claro, nós temos anéis de vários modelos, temos de ouro, de prata, de qualquer o seu prefere, estão todos na promoção, mas tem que ser o com etiqueta. Ah, excelente! Eu quero aquele anel precioso! Aquele... Oh, anel! Anel único! Amigo, eu preciso desse anel! Sim, sim. O precioso tá na promoção. Olha só que maravilha, hein? Você que é o primeiro freguês a passar e procurar o nosso anel, você pode levar inteiramente grátis 7 anéis poderosos. Inclusive, o anel... de diamante, que vale mais que dinheiro. E vamos começar o programa de hoje. Não, para. Fala pelo menos de gosto de jogos. Lindo anel precioso. Tem mais alguma coisa na promoção? Tem sim. Se você passar aqui no nosso setor de farmácia, você encontra jogos de diversão na promoção. É de graça. É só baixar. Tá que pariu, tô com câimbra na barriga. Minha mãe me pergunta, tá doendo. Minha irmã usando cueca, cara. Eu não sabia que ela era tão lésbica, sério. Então, com essa frase, começando eu, Garinja! A diversão começando a sua 83ª edição! Aí, falei dentro do sim. Essa foto, ela tá parecendo a Debs, ó. Pior que tá mesmo. Isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre aquele um gênero que constrange a todos ou o torna tão fodas. Esquece. Já começou, brother. Já começou, cara. Já tá sendo. Cara, tá ligado. Jogos de dança. Peraí. Eu acho que a gente fosse falar sobre guitarreiro. Não. Guitarreiro? Ainda não. Guitarreiro? Vai sobre guitarreiro, então eu tô fora. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilato. Eu já dancei Just Dance com o Crusher sem camisa e foi filmado. Cara, eu acho engraçado que ele adora fazer propaganda das coisas que ele faz sem camisa com crusher, você já reparou? Filmado. Aí, já reparei. Eu já rolei com o jardim com crusher. Acho que rola mais do que um bromance aí. Eu acho que rola um crush com o crusher. Só que rola. Eu também acho. Rola. Inclusive, pô, melhoras pra ele, tá no hospital, teve um problema aí, por isso ele não tá aqui com a gente, porque ele é o maior dançarino da galera aqui, depois de mim. Senhor da eternidade que voltou da Europa. Cara, primeiro que eu só sei dançar forró. Segundo, que pra mim jogo de dança é que nem jogo de futebol e jogo de corrida. Qual o sentido de você jogar se você pode simplesmente fazer a coisa? Qual o sentido de jogar se você pode jogar? Exatamente, cara. Você pode jogar com a sua própria vida, que é muito mais interessante. Não, senhora eternidade, tu já foi no Game Works pra dançar Pump It Up. Tá enganado, eu fui jogar guitarreiro. Guitarreiro não, Guitar Freaks. Você que me forçou a ponto de bala dançar. Que postou algumas vezes, né, cara? A gente lá na casa do Ludobardo uma vez também falou: ai, sobre a identidade do vírus do Miguel no Just Dance. O quê? Moleque, eu vou te esculachar no Kinect. Cara, mas você me desafiou e eu te ganhei. Não, ganhou de mim. Mas ganhei de alguém. E agora, pra ninguém mais confundir, do lado esquerdo tem a Debs com dedo dado. I'm a genie in a bottle, baby. Come and let me out. Yeah. Nossa! dancei muito essa música. E do lado direito, com muita giga também, a Bebs com B de bola. Então, gente, eu tava pensando que podiam lançar... É pra cantar. Ah, pra cantar? É, eu vou cantar o quê? Desafio. Samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana, samba, ok? Oh, tiriri, tiriri. Juliana não quer sambar. Isso é o axé rico. Rebeca Lhoshi e você, tiriri, tiriri, e é isso aí, nessa semana nós vamos chamar a atenção de todo mundo e dançar os ritmos brilhantes que piscam no chão. Vamos comprar aqueles tapetes horrorosos, rasgá-lo ao meio com os pés e no final pegar a mulher por causa disso que eu já fiz. Ah, moleque, tudo isso muito mais depois dos e-mails. Aí, galera. Eu tô fora de forma, entendeu? Fiquei 4 episódios sem participar, então você vai ter que me ajudar a pegar o ritmo, né? Olá, senhores, aqui é o Elapso e estamos aqui hoje com a Rebeca do Girls of War. Oi! E ela vai ler os e-mails assim durante toda a leitura de e-mails. O Phelps disse que os episódios de Zelda foram os melhores até agora e que jogou muito 3D&T quando era menor. O Elton, o químico goiano, disse que começou nos RPGs de mesa com o pé esquerdo, porque só tinha homem. Isso é normal, cara. E que o Daigo é muito estável. Rebeca, você que passou uma semana aí com o Daigo, ele é muito instável? Olha, o Daigo tem um jeito meio de psicopata, mas eu não sei se ele é instável. Entendi. E psicopatas são muito alinhados, inclusive, então acho que não seria o caso. É, eu também nunca notei na minha convivência com o Daigo a instabilidade dele, não. Então, o Thiago MP disse que nós estamos a melhor sequência de podcast até agora e que só descobriu que o turbo no Diddy Kong Racing funcionava melhor sem usar o acelerador depois de velho. Eu vou ler um e-mail do Kronomeco! Para com isso, cara. Seriedade. Vou fazer vozinha de Teletubbies! Aqui é sério, tá? Pode ir, por favor, tá? Vai. Tá bom. Vou ler com a minha voz. Mas é sério mesmo, tá? Vai lá. Tá bom. O Kronomeco, gato preto, diz: fala, cariocas funkeiros de uma figa. Aqui quem fala é o gato preto, tradutor hentai de São Gonçalo. Hoje, RJ, tenho 17 anos e estou quase beijando mulher, ou não, foda-se. Ok. São Gonçalo é a terra da Cláudia Leite, sabia? Bom, olha. Ah, é verdade? Ela não é baiana? Ela foi pra Bahia depois. Vou te dar uma dica pra você beijar mais mulher. Para de ficar vendo hentai e vai caçar uma mulher. Tipo isso, entendeu? Cara. Tudo bem que você ainda tem 17, mas 17 você já é quase maior de idade, então já pode. Já passou da hora, né? Segundo o Pivoto, a partir dos 16 você já pode. Não, 16 é pra sexo. Ah, tá. Ou 17, a gente não tem certeza, a gente não foi ver o filme do South Park, né, pra confirmar. Ah, tá. E aí ele continua dizendo: o primeiro jogo que eu me lembro que joguei de corrida foi um de Polystation. Eu tinha 7 anos e era um jogo de corrida de um carro policial que ia contra um carro de fugitivos. Fugitivos não é com J, é com G. Que atirava... E no final vinha um helicóptero e me mandava uma bazuca. Era legalzinho. Se alguém souber o nome, se manifeste, por favor. E o segundo foi Mario Kart de SNES e depois o de 64. Depois veio o Donkey Kong Racing e aí sim veio o Need for Speed MW. Ah, Most Wanted, tá? Não sou muito ligada na franquia Need for Speed. Então aí veio o Need for Speed Most Wanted. Passei anos jogando só a série NFS de PC, mas só ano retrasado que eu consegui zerar o Need for Speed Underground. Que é o Underground 2. Foi uma emoção, filha da puta. Bom, não tenho mais nada pra falar, valeu? Valeu. É bom, retrasado também não é com Z, é com S. Esse jogo aí que você citou, que você jogou no seu PlayStation, não sei qual é. Se alguém souber, comenta aí, pro Obséquio. Se não souber também, tá bom. O Flyer. Olá, narradores de baixo. Ou seja, chamou a gente de preto. É isso que eu quis dizer, claramente. também se sincero. Vocês esqueceram do grande Road Rash. É verdade. O grande precursor e lançador de vários elementos dos jogos de corrida modernos. Corridas Underground? Tinha. Fugir de polícia? Também. Pegar item especial pra sacanear seu adversário? Sim, e antes do Mario Kart, é verdade. Juntar dinheiro pra melhorar seu veículo? Check. Trilha sonora com músicas de artistas famosos? Sim, e ainda deve ter mais. Fiquei muito puto quando durante a abertura da Copa de 94, minha prima fez eu desligar o videogame pra ver a Diana Ross perder o pênalti. De fato, quem não lembra, aí na abertura da Copa de 94 nos Estados Unidos, a Diana Ross faz um show e no final ela bate um pênalti, que era, tinha um gol lá que montaram na hora, que o gol se desmontava assim que ela fizesse o gol, só que ela errou o gol. Ali Além do mais, enquanto todos os jogos possuem o modo versus, esse jogo tinha o mano a mano, que é um nome muito mais foda pra você disputar com seu amigo pra ver quem é o melhor. Ele devia estar jogando durante a Copa do Mundo o Road Rash, pra estar falando de Copa do Mundo. Vocês falaram de um jogo, de um minigame irado que eu tinha. Eu lembro de ter jogado na versão do Seninha. Acho que já tem boa parte da parcela. Caraca, eu já não disponho a frase. Não, mas foi erro meu, deixa eu ver. Acho que já tem uma boa parte da parcela. Cara, não, nos clicaram. Mas boa parte da parcela, cara. É, enfim, tem uma parcela já é uma parte. Aí você tira uma parte dessa parte. Porra, cara, engenheiro falou. É, boa parte dos ouvintes do podcast não tem ideia do que é o minigame. É verdade. É bem provável que não. Devem achar que minigame é, sei lá, o DS. É, você vê que minha avó que acha isso. Eu acho que vocês falaram muito pouco dos jogos com toques de simulação, mesmo tendo um aficionado por esse tipo de jogos de automobilismo participando do podcast. É, então, né? Aí ficou com cara de saudosismo. Não foi saudosismo. O podcast foi mal gravado mesmo. A gente fez meio em cima da hora. É, felizmente, há 2 anos, o Codemasters lançou o jogo de Fórmula 1 pra revitalizar o gênero, que estava no limbo devido a péssimo licenciamento. Licenciamento não é com S, é com C as 2 vezes. Porra, o único jogo de corrida que recebeu meu thumbs up nos últimos anos, antes disso acho que só fiquei entretido mesmo com o Need for Speed Underground, o primeiro, com um jogo de temática original, mecânicas novas, como Drag Drift, além de uma ótima trilha sonora, e o Mario Kart Wii. Mas, Rebeca, eu vou pedir agora que você leia um e-mail com uma crítica ferrenha, um golpe no baço, uma facada no estômago, uma lançada pontiaguda no rim. E isso é muito bom, por favor, do seu conterrâneo de Brasília. Vai lá. Tomate com... Peraí rapidinho, só uma pausa. É porque a minha mãe tá falando aqui no telefone ao lado e tal. Opa, um beijo pra sua mãe. Te mandou um beijo. Um beijo para você, para vocês e para a minha terra maravilhosa e pro meu Flamengo mais maravilhoso ainda. Opa, aí não, tá bom. Voltando, o e-mail agora de Tomate Kun, de Brasília, professor de inglês. Olá, seus bandos de funkeiro maldito. Primeiramente, quero dizer que esse último podcast sobre jogos de corrida foi um dos piores podcasts do Baixo Frente Soco que eu já ouvi. Os motivos são, como sempre, o saudosismo desnecessário. Vocês estão numa onda de nostalgia foda pra caralho. Quando eu escuto o Eu Gosto de Jogos, me sinto entrando no Facebook e vendo aquela timeline fodida, cheia de postzinho de gente nada a ver, relembrando o Mario Verde e outros jogos de Super Nintendo que, bitch, please, são só uma desculpa pra dizer eu fui criança, olhem pra mim. Enfim, passaram 40 minutos ou mais falando de um tal jogo com duro, enduro, tá? Tomate é, com. Sei que duro, você zoou, ele... mas... É dança com duro, é maneiro. E mais meia hora falando de outros jogos antigos do tempo da minha avó. Daí, o convidado de vocês ficou tentando falar de jogos mais recentes e até mesmo mais populares, que traduzem e muito o gênero. Porém, como sempre, foram apenas simples comentáriozinhos. Ó, eu vou... Já tiro o meu da reta aqui. Eu não entendo de jogos de corrida. Eu participei apenas para trazer um pouco de beleza e feminilidade para o podcast, entendeu? Não conseguiu também, né? Então não consegui. Mas não foi culpa minha o podcast ter sido uma merda. Já me isento de qualquer culpa. É verdade. Ela não teve culpa de nada. Mas então, voltando ao e-mail, ele se esforçou em resumir toda a série Need for Speed, como ele mesmo falou e eu concordo, é uma das melhores franquias de jogos de corrida, em apenas 10 minutos, mais ou menos. E ainda por cima, exaltou o Most Wanted e fudeu com o The Run. Mais uma vez, bitch, please, discordo e muito com isso. The Run foi pra mim o melhor jogo de corrida de todos os tempos. Tá, olha só, era pra gente ter parado de ler o e-mail dele no discordo com E, mas beleza, a gente tá benevolente hoje, vai. Professor de inglês, hein? Porra! Se tem 4 horas de jogo, 2 horas de jogo, 10 minutos, o que importa? O jogo precisa ser infinito pra ser bom? E sendo um jogo de corrida mais precisamente, tanto faz o tempo que você leva pra zerar. As corridas, de qualquer forma, são as mesmas. Só mudam pistas e carros. O objetivo é o mesmo, do início ao fim. Vencer. Assim como num game de luta. Assim como em Cavaleiros do Zodíaco. Isso aí foi eu que falei, não sabe o meu. Assim como na vida. Parem e vejam, ao menos, algum vídeos na internet sobre jogos mais recentes, pelo amor de Deus. Se vocês não podem comprar jogo todo dia, tá, mas vamos mudar o discurso infinito. Nossa, esse deu uma porrada gostosa, foi, né? Muito fofo, muito bonito o e-mail dele. É, não, acho que foi mais um problema de organização nosso do que de outra coisa. Mas, em particular, nada impede que a gente faça um programa só sobre Need for Speed no futuro. Por outro lado, a gente nunca vai fazer um só sobre Enduro. Então, a chance que o Enduro tinha pra brilhar era essa, tipo Rock Balboa. E o último e-mail é o do Creuzel, nosso brother aqui. Que saudade. Creuso! Que saudade de vocês. Queria dizer que foi fantástico esse último episódio e novamente vocês superaram. Ou seja, tá com opinião completamente diferente da do outro. O oposto total. É tipo isso. Ah, mas é, a vida é assim. Sua mãe torce pro Flamengo, eu não consigo entender isso também, então, enfim, não. É isso aí. Falaram do início dos jogos, evoluções, títulos famosos e tudo com aquele toque legal de bom humor e alto astral. Aqui no Caldeirão do Hulk. Esse gênero que eu sou fanático, eu já ouvi duas vezes o podcast e vou ouvir pelo menos umas 15 RS, RS, RS. Rapaz, olha só, Creuso, você é um homem. Não ria. Gostaria de comentar uma lista de menções honrosas que não foram citadas no cast. De fato, a gente não citou isso aqui que ele vai falar agora. É, os jogos de Car Destruction, como Destruction Derby, que é um jogo excelente de PlayStation, quem não jogou, jogue, sendo bem saudosista mesmo. Twisted Metal, Vigilante 8, etc. Quem nunca passou a tarde toda destruindo carros? Lembrando que lançaram o novo Twisted Metal para o PlayStation 3. E que jogaço! Todos os elementos antigos da série estão presentes aqui, em quantidade e qualidade. Não faltam explosões, mortes e alto e bom som. Até o modo carreira surpreendeu pela qualidade do roteiro. Um bom episódio de ficção barra terror e muita dificuldade. O jogo ressuscita o ponto alto das gerações anteriores. Dificuldade versus CG de recompensa. Os jogos licenciados de Fórmula 1, o que o Flyer falou aqui, né? Fantástico Super Monaco GP 2 com Ayrton Senna. Quando o jogo ia ser lançado, a pista da Coreia ainda não havia sido inaugurada e no jogo há comentários do próprio piloto para cada pista. O mesmo se recusou a fazer um comentário genérico dessa pista, pois a data de lançamento do game é um pouco depois da corrida da Coreia. Resultado, o Senna gravou os comentários sobre a pista poucos minutos depois de sair de dentro do carro no encerramento do GP da Coreia, enviando às pressas a fita cassete para a SEGA no Japão colocar isso de última hora no jogo. Isso mostra o perfeccionismo exagerado do Ayrton, lembrando que nesse jogo ele deu palpite em tudo, traçados, marchas, pontos de quebra, etc. Isso explica a qualidade acima da média desse título. Aí, que legal, e a qualidade acima da média do cara enquanto profissional, né? As pessoas falam muito mal dele, que ele tinha ilha em Angra e não sei o quê. Mas, porra, o cara tinha dinheiro infinito, tá ligado? Até eu ia ter uma ilha em Angra. Ele doou, metade do dinheiro dele ainda sobrou. Então, porra, por que não pode ter uma ilha em Angra pra comer a Galisteu e a Xuxa? E as duas ao mesmo tempo. E por falar em mestres, os melhores jogos do estilo Arcade Driving, os produzidos pela Codemaster, dois pontos. Grid, Dirt e Fórmula 1. A gente, de fato, não falou de nenhum deles. Também caberia até um outro programa sobre esses simuladores. Ah, gráficos... Sabe o que a gente não falou? Sega Rally. Sega Rally, também não falamos. Sega Rally. É, verdade. Gráfico sensacional. Não dá pra falar de tudo, né? É verdade, nunca dá tempo. Quando são esses... O de hoje, que é o de jogos de ritmo e etc, também não vai dar. Vai esquecer de alguma coisa. A gente não falou de Wipeout. Eu amo Wipeout. A gente não falou de Pump It Up no programa de hoje. Não, mentira, falou sim. Não gravou ainda, mas falou. É, gráficos sensacionais, sensação de velocidade e muita, mas muita dificuldade. Erros aqui são imperdoáveis. De fato, esse Fórmula 1, se você bater uma curvinha, acabou a corrida. Também quero pedir pra vocês lerem no ar esse comentário, tá lido. Conforme escrevi no post lá no site, a leitura do comentário é uma forma de nos aproximarmos de vocês. Sabendo a opinião de vocês sobre o assunto, pontos concordantes e discordantes, e sempre tem aquela expectativa de vão ler o maior e-mail. Mas o principal é que, como ouvinte, considero vocês meus amigos, e vice-versa. Oh. E na leitura é aquele, e aí, mano, beleza? Que se fala quando vê um brother na rua. Não percam isso, que é a maior qualidade do cast de vocês. É a proximidade com o ouvinte. Não quero que vocês fiquem aquelas produções posterizadas, como fulano, ciclano cast, e etc. Cheios de... Tem algum ciclano cast, de verdade? Não tem, né? Posso falar. Acho que não. Enfim, Beltrano cast, etc. Cheios de propaganda e puxação de saco, onde você se sente um mero participante do auditório. No baixo frente, sou que é o contrário. É a brodagem e a camaradagem. Tamo junto aí, doidão, RS, RS, RS. Oh. S, e obrigado a ele por isso. E off-topic, parabéns ao Pivoto, que sou eu, pelo mestrado, ter um título nesse país, que é um sacrifício até pra ser alfabetizado. É, muito obrigado, cara. Abraço, de fato, o pessoal que a gente conhece, a gente conheceu já alguns através do podcast, a gente ficou amigo de algumas pessoas por causa do podcast, de uma forma ou de outra. O pessoal do Tanguinho, exemplo, a Rebeca. Alguns anos atrás eu fui me meter com eu e o Cluster, a gente foi se meter com esse negócio de traduzir mangá na internet. E o que deu aí? Hoje o Cluster é um dos melhores amigos que eu tenho, a gente dança Just Dance junto sem camisa. Eu não devia ter falado isso. Mas a gente fez um monte de amizade. O Daigo, o Granville e o Arara, eu conheci por causa disso também. Então, é muito importante. Acho que não custa nada. A gente se envolve com esse negócio aí. Não ganha porra nenhuma pra isso. Também não fica pasteurizado. Mas a gente se diverte. O Ninja Inimigo se fode aí, que ele, de vez em quando, ele vai estar em cima da hora e vira a noite. Muito obrigado a todos vocês que mandam e-mails. De fato, nós temos vocês como amigos. Inclusive, os caras hoje em dia mandam... Alguns mandam e-mail sem botar o nick. E eu já sei de cabeça como é que a gente batizou. Já coloco aqui. Porque, de fato, né? Às vezes não sei a cara do Manolo, mas sei quem é, e agradeço muito ao carinho que vocês têm pela gente. Tenho certeza de que é recíproco também. Ah, antes, eu posso indicar, fazer uma indicação, uma Pode. Recomendação antes de acabar a leitura de e-mails? Pode. Tá, pera aí rapidinho. Deixa só o telefone parar de tocar aqui. Vai lá. A dona Celeste atendeu o telefone. É. Um minutinho. Deixa eu falar. Tem como você ligar no celular? Porque a minha tá usando aqui o telefone é o quadro dela. Liga lá? Você tá ouvindo aí? Tô ouvindo, todo mundo ouviu. Olha só, a mãe da Rebeca é muito maneira. Carioca é carioca. É isso aí. Ai, meu Deus, diferente. É isso aí, porra. Dá é chance. Isso mesmo, meu irmão, maluco. Maluco. Ai, meu Deus. A sua recomendação, Rebeca, vai. Então, gente, é porque eu tô muito viciada numa série. Olha, para quem gosta de histórias de espiões, de agentes secretos, de agências super secretas de inteligência do governo, do exército, etc., britânico, assistam uma série chamada Strike Back, entendeu? Que é muito legal. Eu descobri esses dias. Não é uma série muito cabeça, tipo Alias, sabe? Essas séries de detetives mais... Sim. Né? Cerebral. Mais intelectuais. É uma série bem pipoca, tipo Jason Bourne misturado com Call of Duty, misturado com Die Hard. Como é que é mesmo o nome de Die Hard em português? Duro de Matar? No Brasil é Duro de Matar. É. Em Portugal é Assalto ou Arranha-Céu. Tá. E é muito legal, aí são dois agentes especiais da Section 20, que é uma divisão do MI6, do MI6, a inteligência secreta britânica, e aí um deles é britânico e é todo sério, todo classudo e tal, e o outro é americano e é todo fanfarrão. Aí tem aquela dinâmica clássica, né, dos dois primeiro se estranhando, se alfinetando, e depois viram melhores amigos e um protege o outro. Mas é muito bad cop, né? É, exatamente. É bem, apesar de ser uma série britânica, é bem, a dinâmica dos dois é bem de policial americano, assim. Se inspiraram naqueles filmes de policiais americanos. Inclusive, faz parte do elenco também o Andrew Lincoln, que é o cara que faz o Rick Grimes no Walking Dead, aí todo mundo assiste Walking Dead hoje em dia. Se você gostou do Andrew Lincoln, que é o ator que faz o Rick Grimes, pode ver ele no Strike Back. Você vai descobrir, conforme você for vendo mais coisas do Andrew Lincoln, que ele faz sempre o mesmo papel. Ele é um excelente ator pro Rick Grimes e pra coisas que forem iguais a isso. Pra outra coisa, não é uma merda. Ele só faz aquele papel. Quem é ele? Eu não sei qual é ele. Eu não sei, mas ele faz o Strike Back também. Como é que é a aparência dele? Que ele é o cara que faz o Hugh Collinson no Strike Back. Hugh então, Collinson? Enfim, você talvez não tenha visto. Mas é isso aí, ele faz o Strike Back também. Ah, você tá falando na primeira temporada, então, né? Talvez, eu não sei. E ele faz um filme francês também chamado Como Arrasar um Coração. Esse filme é muito bom, ele tá nesse filme e ele faz o mesmo papel de novo. E naquele Simplesmente Amor, que é um filme comédia romântica de 2003, acho, é Love Actually, o nome do filme em inglês. Ele também faz o mesmo papel, então ele é o Rick Grimes pra sempre, assim. Procurem pra baixar, é só 10 episódios, é muito legal. Aí outra coisa que vocês, meninos, vão gostar, rola muitos peitinhos na série, então talvez vocês gostem. Hã? Tô baixando já. E para a mulherada também rola principalmente o Michael Stonebridge, que é o agente britânico. Rola muito ele sem camisa, isso é muito interessante. Apesar de que eu não sou muito fã de loiro, e ele é loiro, mas ele é muito sexy. Então, mulherada também, vocês estão bem servidas. Então assistam Strike Back, que é muito legal. Debs com D de dado. Pra ninguém confundir agora. Me não, diga. Peraí. É Debs carioca e Debs brasileiro. Cara, ele não fosse o papo pré-podcast, eu não ia pensar nada do pivoto. Quer dizer, do Ilapso. O Ilapso pareceu que tava chupando o biscoito que ele tava comendo. Já chutou, cara. O ponto tá bom pra caralho. Galera, acho que ele tá treinando outras habilidades aí, viu? Habilidade. Ele tava tentando a autofelação. Outras habilidades brevemente discutidas nessa conversa. Debs. Verdade. O quão distante em sua mente você se lembra da primeira experiência que você teve com ruegos de dança? Bom, primeira ruim. Sei lá, faz tempo isso aí, esse bagulho aí. Eu tinha 14 anos, de DDR. Depois da escola. Não, foi uma máquina de DDR, tava fazendo nada no shopping, aí eu vi e falei, vou tentar essa parada aí. Obviamente que eu fui mal, porque na primeira vez você não tem muita coordenação. Ainda tem aquele pessoal rato de DDR ou pump que fica te colachando, fazendo os movimentos que são com o pé, ele mete a mão e não, a bola destruída. Você tava sozinho andando lá e você viu um coreano gordo dançando lá. Porque é incrível isso. Eu acho que tem uma raça específica dos malucos que dançam pra caralho isso. DDR, Pump, whatever. Que são os asiáticos obesos. Sim. Ou seja, calma, para tudo. Chegamos à conclusão que o mesmo público dos jogos de dança é o público dos jogos de luta. Porque luta. Jogos de luta também é só Exato. Não, inclusive o Anderson, que é campeão brasileiro de Street Fighter 2, joga pump pra caralho. E de MMA também. É, Debs. Ele é tá vendo? Não, é que eu falei que são coisas que exigem muita coordenação. Assim. Que é, exatamente, mas pô, Guitar Hero não é o mesmo maluco. Guitar Hero normalmente é o maluco do cabelo comprido, que não lava. Peraí, o Guitar Hero. Eu não gosto de Guitar Hero, não. Acho uma merda, jogo de verdade. Porque eu assim, gosto. A de dançar é coisa de macho. Ficar balançando a dedinha. Tem uma outra raça também que joga jogo de dança pra caralho, chama-se Paulista. A raça fodida de jogador de dança. Geralmente é chinês também, ou japonês, ou coreano. Mas é paulista. Asiáticos ou... Caralho, aí. Cara, aqui em Brasília era bem variado, sério. Eu acho que eu nunca vi nenhum asiático num fliperama de punk. É porque não tem aí em Brasília. Tem asiático. É. Não, primeiro que 90% da galera que gostava de Pump eram nerds de anime, tá ligado? Otaku. Verdade. Você via, e tem pra evento de anime e você via aqueles malucos que se liberaram. Eu sou o rei do Pump, meu irmão. Mas isso é facilmente explicado, é porque no Pump, quer dizer, no Dance Revolution eu não sei tanto, mas no Pump ficava tocando aqueles J-pop zoados e aí você amarrava e ficava balançando o Pump. Tinha até Beethoven, pô. A versão irada do Beethoven. Vários lá, né? Maneira, a música do Beethoven ou, né? Não, era uma das mais difíceis. Caralho. Era difícil pra caraca, era muito hard. É a única que eu sabia dançar. Que isso? É. Eu acho que a minha primeira experiência também foi numa máquina de pump, bem nessa época que eu era adolescente, otaku também. Aí foi um belo dia, eu estava passeando. Na verdade, eu acho que eu fui no fliperama jogar outras coisas e descobri, vi uma galera lá parecendo a Lacraia. Eu falei, que é isso? Aí eu cheguei perto... Lacraia! Era um bicho magrinho, foi o primeiro cara que eu vi, lembrei que era um cara magrinho e que eu não conseguia ver os movimentos das pernas dele com os meus olhos. Peraí, é tipo, maldito cavaleiro, maldito seus movimentos. Tipo isso. Ele se move na velocidade da luz. Exatamente, foi essa sensação que eu tive. Eu falei, caraca, né? Aquele momento, que porra é essa? What the fuck? Não, aí... O que eu acho incrível é que tem dois jeitos de jogar um jogo de dança, né? Ou você dança, ou você tem um ataque de pelanca. É, você dança, ou você se segura com os dois braços muito fortes naquela barra que tem atrás do tapete e começa a pisar igual um maluco, igual um retardado. Cara, loucamente, quem faz sapateado é pinto. Perto dos malucos que fazem isso no Extreme, no Crazy, no whatever. Tá enganado, você claramente nunca viu um show de sapateado. Ah, pô. Eu vim da Espanha agora, e lá na Espanha tem shows de dança flamenca, entendeu? E claramente as pessoas. Eu já vi pessoas dançando pump, gordinhos coreanos jogando pump, entendeu? Então eu posso falar isso, sacou? Enquanto mata um touro, né? Enquanto mata um touro ao mesmo tempo, cara. Dois touros ao mesmo tempo. E come uma paella. E come uma paella, exatamente. Mas então, Senhor da Eternidade... Não, se bem que Senhor da Eternidade, você não teve um PlayStation 1 e você não acompanhou o início daquela era que era tipo CD de demo preto que chegava e você jogava os jogos. Parar pra The Rapper. CD de demo preto de PlayStation 1. Exatamente. E Lapso, você lembra um joguinho de dança que vinha no CD de demo do PS1? Era o CD de demo número 5. Tinha Tomb Raider e Parar pra The Rapper. Era o que veio com o meu. Veio com o meu O que veio com o meu tinha Busta Groove. Busta Groove já foi um ano depois, assim, mais ou menos. É. O que muita gente considera aí o primeiro desses jogos aí de Rhythm Games aí é o Parappa the Rapper, né? Que é um jogo de 96. É um jogo da Sony mesmo. E saiu logo era nos primeiros anos do PlayStation. E aí o Parappa é um cachorrinho rapper. De papel. É bem legal, assim, bem bonitinho. E até poucos anos atrás eu ainda lembrava. Lembrava a música da primeira fase. E os comandos eram chop, block, não sei o que lá, mas eu não lembro mais. Era um jogo rítmico que você tinha que apertar os botões do controle na hora certa. Que nem um jogo de dança é, que você tem que fazer com o pé, na verdade você fazia o controle, quadrado no tempo certo. Mas aí no caso, o Parappa the Rapper, a galera era meio breakdance, assim, né? Então eles faziam um movimento assim, tipo, de arte marcial dançando. Tinha um movimento chamado chop, né? O bola era um chop, ele dava um soquinho assim. É bem legal, assim. Teve até anime do Parappa the Rapper, teve um outro também. Uma das garotinhas que fazem parte do esquadrão capitão dele ganhou um jogo depois, mas eu já não lembro não. Caraca, esse jogo é tipo Quick Time Event de God of War, só que com menos sangue, tá ligado? Mas bem menos sangue, no caso, né? Como é que era o Busta Groove, Babs? Cara, o Busta Groove, eu lembro até hoje, eu só tive o demo, a demo, e aí eu jogava muito, mas só tinha dois personagens, era o Heat versus Pinky, aí era, eu lembro até hoje, aí tinha os bonequinhos lá, né, em 3D dançando, e você tinha que apertar a sequência de botões no controle pra eles fazerem os passos na tela. Caraca, lembrei de que jogo é esse. Lembrou? É tipo Pump, tipo DDR, só que no controle, aí conforme as setas vão passando, você vai fazendo a sequência no controle e aí os bonequinhos vão dançando, mas era legal, porque você vai entrando no ritmo, aí você fica com o controle na mão apertando o botão e quando você vê, você tá se mexendo também, sabe? Com ombrinho pra lá, ombrinho pra cá. É tipo a minha avó jogando Game Boy, assim. É. Tipo isso. É tipo a minha mãe jogando joguinho de Android. É tipo qualquer um jogando Wii, né? Pois é. O que eu achava legal desse jogo é que pro rapper era legal que tinha os personagenzinhos e tal, mas no Busta Move, Busta Groove, era a galera dançando no, mesmo. Lembrando que no japonês o nome do jogo é Busta Move, né? É, por isso. Chega nos Estados Unidos como Groove, porque já tinha aquele outro Busta Move. Puzzle Bubble. O Puzzle Bubble. Puzzle Bubbles? Que era irado. É, porque o Puzzle Bubble foi pros Estados Unidos com o Busta Move, né? Aí o Busta Move teve que ir pro... Que, aliás, é um nome muito feliz pra esse jogo, mas tudo bem. É. É irado. É tipo The Hangover, se beber não casa. É, se beber não casa. Aí vem o outro... Não, essa tradução é boa. Essa tradução é boa. Aí vem o Hot Tub Time Machine e vira a ressaca. Exato. Aí The Wrestler é o lutador. Aí quando sai The Fighter, aí tem que ser o vencedor. Ano que vem vou fazer um filme The Winner, e aí vai ter que ser o vitorioso aqui. O lutador de rua. Aí vai ser o cara que venceu. Vai ser tipo isso. O legal do Busta Groove é que eram pessoas dançando, fazendo os movimentos. E se você errasse, elas não dançavam. Aí se você errasse um monte, você falava, oh, sou um merda, fico parado com tudo que tô tocando. Então você, quando botava no edifício lá, você tipo ia fazendo os combos, e você falava, caralho, agora sim, né? A minha mulherzinha de top rosa tá dançando pra caralho, a Pink. Era a Pink. E tinha aquele saião, aquela calça meio saiote, assim, de hippie. Era bem estilizado. Ele foi o precursor desses jogos tipo Just Dance e tal, né? Só que como não tinha tecnologia do Kinect, era Mas assim, essa tecnologia de tapete, isso tinha no Nintendo já. Um dos primeiros jogos até com essa temática de dança, assim, é um jogo pra Nintendo ainda, chamado Dance Aerobics, que é de 87, assim, um jogo da Bandai, que ele usava um periférico da Nintendo chamado Power Pad, que era um tapete, que é tipo um tapete de Twister. A Nintendo, o princípio é o mesmo do controle, não muda nada. É o mesmo princípio do controle, exatamente. Assim como o tapete de Dance Dance Revolution também, né? Era meio que um controle gigante no chão. É. Tô na Nintendo antes desse tapete do jogo de dança, e eu acho que é tipo o antepassado na linha de evolução, que tinha um tapete de um joguinho de Olimpíada que tinha tipo, uns bagulhos que você tinha que correr. Pra correr, né? É isso que eu ia falar. E era irado, me divertia muito com aquela parada. Eu joguei essa porra depois de velho e achei irado. Não, então, mas engraçado que nessa época, né, não era comum essa tecnologia no Ocidente. Acho que raras pessoas tinham esse tapete, essas coisas. E era coisa de como é que fala? Tipo, de viciado. Se você tinha uma coisa dessa, você era um gamer assim, viciado. Não, convenhamos. A Nintendo era a mestra dos periféricos undergrounds, né? Olha pra dar Super Scope 6. Só? Se você parava pra pensar, a maioria... O fucking Rob tinha um robô que jogava Nintendinho com você. Esse nego lança isso hoje e fala... Olha, tem esse robô aqui que pega o controle do PS3 e joga Street Fighter contigo. Mas a Hyundai tem um monte desses. Caralho! Assim. Eles fazem um monte, assim. Toda feira de robótica no Japão, eles fazem um novo. Caralho. Daqui a pouco eles fazem um robô aí que ganha o Justin Wong no Marvel vs. Capcom. O engraçado é se você parar pra pensar nesses paradigmas que tem em jogo, em tecnologia em geral hoje em dia, se você voltar 30 anos no tempo, todos eles existiam, né? Que eles decaíram e voltaram de novo. 3D tinha aqueles jogos 3D. Sim. É, reconhecimento de movimento tinha a tal da Power Glove lá, que virou piada depois, e agora voltou a ser, a parada agora é reconhecer movimento. Esses tapetes aí que depois sumiram, ficaram, né, quase 20 anos fora e voltaram com o DDR e etc. Então, assim, a gente cria as coisas às vezes muito antes do que deveria criar, né? Esse que é o grande problema. Cria essas coisas, a gente não, né? Os caras que criam essas coisas criam quando ainda não tem tecnologia pra transformar o sonho em realidade. E aí acaba que você depois fica com um gap enorme até o negócio voltar a ter uma chance de aparecer de novo, porque acaba virando piada nesse meio tempo, né? Então... Pô, mas isso é naquela naquela época era, se você tivesse uma coisa dessa, tipo, pra que você gastou o seu dinheiro nisso? Tá? E hoje em dia não, é descolado você ter esses periféricos. É. Então, essa parada de tapete de, nossa, é muito inovador, não sei o quê, mas ele era muito ruim. Porque primeiro que era uma bolinha no meio da parada e o tapete escorregava que nem uma desgraça. Então quando você via o tapete já tinha virado 90 graus e você tava pisando pra direita pra andar pra frente. Mas a parada é grudar com os paradrapos, pô. Eles nunca acertaram esse tapete, cara. Esse tapete, ele era só um periférico de alta periculosidade, totalmente arriscado. Por quê? Porque conforme você ia dançando, a parada ia enrolando no seu pé. E se você fosse dançar um Extreme Crazy Stuff Shit Korean Style... É, melhor não dançar. Brother, você ia enrolar aquilo no seu pé e você ia de cara, não no chão, você ia de cara no teu videogame. É, o irmão de uma garota que estudou comigo quebrou a bacia. Nossa. A bacia escorregou do... Tinha um tapete DDR em casa, foi felizão jogar. Quebrou a bacia. Ai, quebrou a bacia isso, é hardcore, hein? Porra, quebrou a bacia. Isso quando você não arrastava o tapete e aí o fio, o cabo puxava o videogame junto e você quebrava seu videogame. Ah, mas isso aí é só minha mãe entrar pra varrer o quarto e acontece toda semana. Não, e o pior é que o tapete, ele não era tipo um tapete. Ele era uma parada que parecia material de boia, tá ligado? É mesmo? Parecia que se você assoprasse ele ia inflar e você ia na piscina com ele. Era uma parada tensa. E totalmente não precisa, né? Você apertava o botão Miss, você dançando empolgadão Miss, oh, you suck. Mas a grande parada é... Eu não sei se algum de vocês já tentou fazer isso, mas pra PC era muito, muito até simples fazer. Você fazer o seu próprio tapete de pump, de madeira e tudo, usando um teclado e lata de latinha de refrigerante. Você fazia o molde de madeira com o seu amigo, por exemplo, a Rebeca, que é designer. Ela ia fazer o tapete, desenho do tapete de madeira perfeitamente. Aí você ia ter as duas... Você ia fazer a caixa, né? E dentro da caixa, você ia colocar um teclado aberto em que você ia ligar os contatos do teclado a latinhas de refrigerante, vazias, obviamente. Essas latinhas, cada vez que você pisasse, elas iam amassar e amassando elas iam dar o contato no teclado. E aí funcionava. Periodicamente, assim, dependendo da sua raiva de semana em semana, você trocava as latinhas e o seu tapete ficava lá funcionando pra sempre, de madeira. Que isso, caramba. Cara? Latinhas? Latinha de pra dar o contato, que é de metal. Tu vendeu, foto? Não, tô falando sério pra você. Latinhas? Eu posso você amassava a latinha antes? Não. Você botava a latinha lá e ela ficava em pé. Ela ia amassando conforme você ia pisando. Cara, claramente. Como é que eu vou dançar pisando na latinha? Eu tenho que levantar meu pé muito alto. Você não tá entendendo. Não, você não tá entendendo, cara. Ia ser um tapete inteiro. Ele ia ter uma caixa igual a da máquina de pump. Só que dentro daquela caixa ia ter a latinha pra dar o contato entre o teclado e você pisando. Proibido pra pessoas com mais de 50 quilos, né? A pessoa que eu conheço que fez isso era levinha. Mas deixa eu ver se tá na internet. Não, porque dá uma pisada mais forte, você arregaça a latinha e o contato. Sim, estraga você, você tem que trocar aquela latinha toda hora. O cara trocou algumas vezes no período que ele teve. Pra mim, isso é no nível do maluco que fez um iPad pra namorada dele. O maluco pegou um chinês que fez o iPad. Sabe SWAT Cat? Que o maluco pegou o ferro velho e transformou num caça sinistro? Fez um caça. O maluco pegou, sei lá, sola de sapato e latinha e fez um iPad pra dele. Bitch, please. É só você pegar o Arduino, ligar os botões lá do teclado pra fazer o seu tapete normal. Só que você usa um projetor. Você não precisa escorregar no tapete nem trocar latinha. Ah, mas hoje em dia é mole, né? Quero ver fazer isso com um projetor em 2002. Não, então. Nós estamos em 2012, o mundo vai acabar. Mas eu sou saudosista. Eu sou saudosista. Meu irmão, tu pega um teclado da XPC, daqueles que tu tem que ir apertada no marretada, bota ele no chão e foda-se, tu pisa nas teclas ali e vai na moral. Eu lembro na época do Pump tinha um emulador de Pump pra PC. Kick It Up. Exatamente, Kick It Up. Não, o que eu uso é o Prex. Ah, nunca ouvi falar do Prex. Kick It Up era um clássico, tinha várias músicas feitas por qualquer um, tipo Nightwish, pra você dançar. No... Aí você podia usar né? Eu não lembro se era uma função ou se era um cheat, que aí você colocava e ele ficava rodando a música eternamente sem morrer. Porque se você não... Ele era pra ser usado no teclado, né? Então se você não apertasse a sequência certinha nos dedos, o jogo morria, game over. Mas aí você podia usar um cheat que a música ficava rolando pra sempre, aí você ficava treinando no chão da sua casa, de boa, entendeu? Eu fazia exatamente isso. Eu chegava e falava, porra, tô indo viajar pra Búzios, porque Búzios tinha uma máquina de pump no Let's Play na frente da Rua das Pedras. Na Rua das Pedras. Tinha que treinar pra não fazer feio na frente das gatinhas. Porra, exatamente. Então, pô, eu ia pra lá, que eu falei, tenho que chegar lá, vou mandar bem pra caralho, né? Vai parar pra me olhar. Foi lá que pegou a mulher por causa do pump. Porra, com certeza. Ah, então acho que explicar, porque Búzios, né, cara? Ah, ó, aliás, o garoto da leitura de e-mails aí que tá quase beijando mulher, 17 anos, ó, Semana Santa vai pra Búzios, tá? Resolve rapidinho. É. Uh-huh. Eu botava a parada pra ficar, tipo, não morrer, aí eu ficava treinando com um tapete invisível, imaginário. Só que o ruim é que quando você tem vizinhos embaixo, aí, tipo, né, você toca o terror pra eles, que você fica pisando forte, pá, pá, pá. Não, sem contar que sai um dia a vizinha de baixo falou pra minha mãe, falou, nossa, esses dias estavam batendo lá na sua casa, o que que é? Essa ah, minha filha arrumou um namorado. Só botar o colchão resolve. Não, mas depois eu aprendi a pisar macio, pisar suave. Entendi. Aí você escorrega no colchão. Olha a Rebeca, olha a Rebeca. Mas, Bebs, quando você tentou hoje em dia brincar de pump de novo? Não, cara, faz uns bons anos que eu não vou no pump. Pois é, outro dia eu tava com uns amigos meus no shopping, aí a gente falou assim, caraca, um dos amigos meus, o Fox, ele olhou pra mim, caraca, ali pump, tu era mó viciado, joga lá. Eu falei, porra, irado, bora lá. Aí eu cheguei, botei a ficha, aí eu falei, porra, vou começar aqui com, como é que era o nome daquela? Era Turkey Mart, vou começar aqui com Turkey Mart. Cara, Turkey Mart. Era muito difícil. Pra dar aquele esquenta, né? Eu saí do Turkey Mart assim. Nossa, não, eu lembro que quando eu consegui aprender essa música no rádio, foi tipo ganhar a Copa do Mundo pra mim, sabe? Pô, o dia que eu tirei um A na máquina com essa música, eu vibrei, eu pulei lá na loja. Eu saí passando mal, eu quase vomitei quando eu desci do pump com 25 anos, sei lá, eu fazia essa porra com 19. Cara, isso é um bom teste pra ver se tá ficando velho. E olha que você tem o Wii, hein, cara. Exato, você fala lá, porra, eu era o fodão do pump. Vai jogar hoje em dia, cara. Tu tá é. Tem Wii, Disney, meu? Tem Wii. Não sabia disso, não. Meu Wii tá contigo, por sinal. Pô, depois do PlayStation 3, cara, nunca mais. Eu já joguei no Kinetic, já joguei com o Move, agora voltar pra máquina. Mas então, se chega nisso, já era. Vamos ver essa evolução. Primeiro começou esses jogos de dança de arcade, que você realmente dançava, começou com Dance Dance Revolution. O Dance Dance Revolution nada mais era do que as quatro setas do teclado gigantes no chão em que você tinha que pisar, direita, esquerda, cima e baixo, fazer sequências. E conforme as músicas iam ficando difíceis, você dava realmente um sapateado bolado. Agora eu pergunto, senhor da eternidade, o que que fazia o bump a whole new level? O fato dele ter um bagulho a mais. Um bagulho a mais. E o fato de ser nas diagonais e pump. Na diagonal, a parada era essa. Não, e tinha uma outra parada também que eu não sei se tinha no DDR, mas no pump você tipo, podia mandar os coreanos botavam o double, que você usava duas pistas ao mesmo tempo e mandava o sozinho. Super Korean Mode. Super Korean verdade. Mode. Eu lembro que os noobs botavam double, eu jogava com duas pessoas. Não. O melhor era quando tu botava a ficha pra jogar, aí vinha um maluco, parava do seu lado e jogava no lugar desligado, só pra praticar, assim, verdade. Não, é verdade. Os caras não, eu rolava direto, cara, tipo, você botava a tua ficha pra jogar e ficava um maluco atrás de você, assim, aí você olhava pra trás e via que ele tava mandando bem pra caralho. Um maluco? Assim, ficava uns cinco. Levantava aqueles malucos de preto com o cabelo escorrido no olho, num canto, levantava uns cinco. Aí iam pra trás de você e ficava olhando. Aí começava a te esculachar. Você não tava olhando pra eles e falava, estou sendo esculachado. Eu estou sentindo. Não, isso quando eles não ficavam treinando atrás de você. Tinha isso no pump e no para-para tinha mais ainda, era pior ainda, né? Porque no para-para, quando a máquina ia ficando ruim, sabe o que é para-para, né? Claro que não. Uhum. Para-para, talvez não tenha... A Rebeca também não sabe. Eu sei o que é para-para no Japão, mas não vi a máquina. Então acho que só em São Paulo que devia ter mesmo, né? São Paulo tinha o para-para, era mais ou menos essa pegada do pump up, só que era com os braços, né? A grande parada é que tinha que mexer com os braços e tinha dois sensores de movimento na frente da cabine do jogador que pegavam o movimento do seus braços. Ah, tinha isso aqui no Rio, sim. Só que, pô, ficava vazio. Ninguém usava. Porra, lá em São Paulo era meio febrezinha, assim. Pump era mais, né? Mas lá em São Paulo era uma febrezinha, assim. Pelo menos me passaram essa impressão de que era o pessoal lá. Mas talvez tava sempre cheio. E aí tinha esse para-para aí também. Mas o para-para, se o cara ficasse atrás mexendo muito, se o sensor tivesse com defeito, pegava o movimento de quem tava atrás de você, não o seu. Exato. Então, a galera dançando. Assim. Tem que falar do lado, geralmente. Esse para-para aí, essa ideia aí é bem semelhante a do Kinect, né? É um caso menor, né? Hoje em dia é o que o Kinect faz, é isso aí. voltando a Pump It Up, tinha uma parada que os japas super bolados faziam, que eles faziam um cheat louco na máquina, que eu não lembro como é que, qual era o código, que a parada ficava invisível e não aparecia o... É, não aparece. Nossa, assim, eu lembro acho que disso. É o modo mais difícil de todos, é isso, porra. É o, não. É o filme, não é? O modo mais difícil era no Crazy, porque tinha um Crazy, cheats. É. Mas os cheats, eles não eram pra deixar o jogo mais fácil. Eles eram pra deixar o jogo mais difícil. Primeiro pode. Tinha um que as setas subiam mais rápido. Eu preferia esse, porque quando o jogo, quando você botava uma dificuldade muito grande, as setas ficavam muito próximas umas das outras e você não enxergava nada. Falava, fudeu, não sei o que é isso. Mas eu botava 2 vezes a velocidade. Aí o nego chegava lá, botava 10 vezes a velocidade com a seta quase sumindo. Então, tipo, ela começava a aparecer lá embaixo e quando ia chegar na hora, ela sumia. Então você ia vendo. E tinha o Ultimate, que era um maluco putão que botava no Crazy e botava tudo invisível. Aí você falava, ah, esse filho da puta não é putão. Ele só decorou tudo em casa e veio aqui. Ele joga de olhos fechados. Não, peraí. Ele decorou tudo e é putão. Pô, eu gostava de uma máquina que tinha que mexer os pés e os braços. Qual? E eu tava na época estudando pra fazer prova pra escola técnica, essas coisas assim. Aí eu ficava na aula, eu desenhava as setinhas e ficava com a mão, assim, treinando as músicas. Ah, quem nunca, né? Caraca, Debs, que vício. Era demais, eu saía da aula e ia direto pro shopping. Ah, eu fazia isso também. Na época do... quando o Pump bombou aqui em Brasília, foi quando eu era adolescente ainda. E aí foi bem na época que inaugurou o metrô aqui. E durante um bom tempo ele ficou gratuito. Aí tinha uma estação bem perto da minha escola, que dava direto no shopping que tinha o fliperama, onde tinha o Pump. Então, nossa, a gente tinha que... eu e a galera, a gente ia toda semana, de preferência várias vezes na semana. A gente pegava o metrô depois da aula, almoçava no shopping e ficava lá a tarde inteira jogando. Foi muito bom. E não, esse mas negócio... Dos pés e dos braços, só tinha eu e o asiático gigante lá. Ninguém mais jogava. Você não lembra o nome, não? Eu não lembro o nome da máquina, porque tiraram do shopping, mas o... pô, era muito maneiro. E eu gostava muito quando o pessoal do Pump ia tentar dançar, porque juntava muita gente naquela máquina, porque era diferente. Uhum. Aí o pessoal ficava meio bolado, porque tava perdendo o quórum e tal, aí iam pra lá. Chegava lá, eles iam querer fazer aquelas paradas zoadas de botar a mão no chão, não sei o quê. Aí mis. Ficava meio bolado, assim, ah! Aí saíam, eu, obrigado. Mas o que eu achava maneiro no Pump mesmo era a galera que realmente levava a parada pra um lado mais dance. O cara que chegava pro... botava no Crazy e mandava um mega Lula Molusco no chão bolado e tudo. Ah, é, sem contar que a gente não falou dos caras que usavam a mão também. Que é isso que eu vou falar. Então, os malucos que mandavam Lula Molusco era meio escroto, mas aí chegava um maluco que dançava pra caralho, fazendo um ritmo e usava as mãos, batia nas paradas, dava um mortal. Eu já vi um cara... Dava um mortal esse? É, isso foi muito irado. Eu vi uma vez, o maluco tava dançando e no final ele pisava nas duas primeiras diagonais, depois dava um mortal e parava nas duas outras diagonais. Caralho! Ia ser muito irado se ele errasse o mortal e batesse com a nuca naquele cabeça. Se batesse a cabeça numa diagonal e o pé na outra, dá lido, não jeito. eu não jogo Pump It Up assim não, mas eu jogo Twister assim, dando mortal. Pra felicidade de quem joga com você, né? Imagina. Porra. Todo mundo enrolado lá e você vermelho. Mortal! Pé direito no vermelho. Mortal! Twist cavalo da Daiane. Não, então, mas eu lembrei que tinha umas músicas escrotonas assim, que no final você tinha que botar, usar os 5 botões, saca? Eu falava, velho, eu vou botar as 2 mãos na frente, os 2 pés atrás, como é que eu vou fazer com o do meio? A bunda. Senta no botão. Vocês são meninas. Ah? É, resolução imediata. Ai, meu Deus. Escroto. Tipo um jeito de você pisar na do meio e numa diagonal com um pé só. Aí você faz, tipo, um plá. Mas eu achava difícil isso, eu não conseguia fazer. Ah, porque jogar Turkey March no Crazy com tudo invisível, dando mortal, era tranquilaço, né? Cara, o maluco decorou essa coisa, ele decorou como faz, né? É. Voltando no negócio de nego que fica atrás. Pra mulher, isso é muito desconfortável. Porque sempre vinha uns tiozinhos, assim, uns caras que ficavam atrás só pra ficar te secando, saca? Ah, com certeza. Mas assim, qualquer coisa na vida da mulher, né? Você ser mulher, quando você assina o contrato de nascimento na Planeta Terra, sendo mulher, você tá com quadro lá. Você tá andando no meio da rua, olhou pro alto, tem um pedreiro olhando pra baixo. Exato. Tu vai comprar uma bala no baleiro. O ponto de ônibus inteiro tá olhando pra você, óbvio. Ah, mas pelo menos tá, é de relance, tu passa e vai embora, tu ficar lá. Não, mas imagina você ficar lá dançando, requebrando e tal, e o cara o tempo inteiro olhando. Sério, eu ia pro Pump igual um moleque. Eu botava pro. calção, uma calça larga, um blusão largo, eu ia igual mala. No... Ficava uma semana sem tomar banho, chegava lá, dominava o pano. Sabe quando você marca o seu território com cheiro? Pois é. Não, mas sério, o pump, por ser um negócio que você se mexia muito rápido e tal, suava pra caramba, às vezes você ia dançar depois de um maluco e tava um futum, e a barrinha vermelha atrás, às vezes nojenta, e ia pro chão meio escorregadio. Eu falava, caralho, alguém se mijou aqui? Puta que pariu! Cara, aquela barra vermelha às vezes era preta, cara. Eu sei. Pô, já vi várias que eram pretas. Mas, cara, era muito fácil ficar nojento, porque nessa época que era o vício do pump, todo mundo era adolescente e tava todo mundo usando calça cargo e tênis. Então, todo mundo ficava suado e nojento. Exatamente. Verdade. Fora que o fliperama não limpava aquilo, né? Porque não tinha tempo hábil pra limpar. Não. E quando o maluco ia de boné, aí ele tirava o boné. Nossa, parecia que saiu um espírito assim. Isso aí, os anos 80 saíram inteiros da cabeça do cara. Quando você tá dançando na casa de alguém no PlayStation, no Xbox, todo mundo fica olhando, também dá mó vergonhinha, assim, tipo, tá na casa da pessoa. Pelo menos são seus amigos, né? É, você tem pelo menos um mínimo de intimidade com eles, a não ser que você tá na casa da prima do seu namorado, com a família afastada dele, todo mundo dança pra cacete dando mortal. Aí fala, agora vem a namorada do namorado. Cara, a verdade é que isso te ensina alguma coisa. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Esse é o ensinamento. Não, pra completar isso, né? Pra terminar o roteiro de filme de comédia, a família dessa prima aí é todo mundo é judeu e você é muçulmano. Aí, porra, é só botar uma Adam Sandler agora e fazer o filme. Exato. Cara, eu jogando reggaeton na casa do meu namorado. O pai dele aparece. Rapidamente eu paro de dançar. Aí. Mas o foda que eu achava do pump é porque geralmente quem parava pra ficar secando era aqueles tipo pai de família, assim, sabe? Aquele que tá, tipo assim, no shopping, na hot zone. Aquele que tá indo com a família e com os filhos, indo pra casa, passando pela hot zone só pra ir pro estacionamento. Aí ele vê as menininhas lá na máquina. Ô, amor, olha que legal. Deixa eu mostrar aqui para o meu filho, não sei o quê. E você vê que o cara tá nitidamente secando as meninas, sabe? Ele não parou pra mostrar pro filhinho dele a máquina. Aqui, não, não, tá enganado. Tá ensinando o filho. Filho, filho, ó, isso aqui é mulher. Tem que ir atrás disso aqui. Tem que ter rebolado, pô. Tem que ter quadril largo. Tem que... Olha só, meu filho, mulher tem que ser Lula Molusco. Tem que sambar na cara do caranguejo. O que eu acho legal de quando você transportou o jogo do fliperama pra casa é quando você começa a dançar só com os seus amigos, né? Porque, assim, infelizmente, esse ritmo, não só o fliperama, mas como esses jogos de dança e tal, de arcades, eles foram morrendo aos poucos. Antigamente você tinha gangues que se reuniam... Eles foram morrendo porque a cena de arcades foi reduzindo no mundo inteiro, exceto no Japão, e a experiência caseira desse tipo de jogo não é completa como é no arcade. Você não consegue colocar uma máquina de pump it up dentro de casa. E o tapete, não. Como a gente falou, é uma porcaria. Sim, mas... Pô, tem flipper onde o Ilapso mora, né? O que era tão motivador pra essas pessoas quando você jogava no arcade, era você mostrar pra várias pessoas que você não conhece. Era as pessoas saberem que quando aquele maluco coreano, com boné virado, chegava no flipper, ele era o rei do pump, entendeu? O nego parava e falava, caralho, o maluco ali vai botar uma ficha no pump, para de jogar o Cadillac aí, para de jogar o Cadillac. Aí o nego parava pra ver o maluco jogar. Quando você vai jogar na casa do seu amigo, primeiro que os jogos hoje em dia, falaremos sobre isso, mas os jogos hoje em dia não tem a mesma dificuldade que esses jogos de arcade tinham, né? Quando você botava no Extreme, whatever. Ah, claro que tem, cara. Que a gente joga nesse centro normal lá, o tempo todo. Botar no difícil fica difícil pra caralho. Se você botar no difícil, você não sacode os braços loucamente como se fosse pra balégua. Sacode. Não. Soco duro. A velocidade das coisas não aumenta. O que aumenta é a criticidade precisão. Do videogame com isso. Você tem que ter uma precisão maior. A velocidade, pô. Velocidade aumenta o risco de você bater na mesa da sala, chutar sua mãe. Então, esses jogos de arcade vieram pras casas com esse fim, né, dos arcades e toda essa movimentação de jogos de dança. E uma experiência interessante que isso trouxe foi que várias pessoas que não jogavam, que tinham vergonha, agora que estão entre amigos, acabam jogando. Não só os amigos mesmo, mas tipo, minha mãe se amarra em Dance Central, se amarra, mas ela jamais jogaria pump no... Central ou Just Dance? Dance Central. É, ela se amarra Dance Central, só então que a ela... a gente vai ter que fazer o desafio da tua mãe contra a mãe do Ludobardo, que a mãe do Ludobardo é a ninja do Dance Central também. Então é. vamos tratar disso aí. Ela se amarra em Dance Central, só que ela jamais jogaria pump no supermercado, caralho. Ela jamais jogaria pump no shopping mercado. Entendi. Eu ia falar shopping, falei supermercado. Imagina um pump no supermercado. Tinha lá o hortifruti grandeiro da Debs narrando e o cara dançando, né? Minha mãe jamais jogaria. E agora ela acaba jogando e se diverte pra caramba nesse tipo de jogo. Só que ele não tem essa mesma dificuldade que o outro jogo tinha. Eu acho que ele partiu por um novo lance de dificuldade que é muito discutível. Que, por exemplo, Debs, o que você acha que era sinônimo de dificuldade no pump, no DDR e nos jogos mais antigos de dança? Olha, além do fator vergonha, eu acho que tinha o fator bug também, né? Não, mas assim, quando você aumentava a dificuldade do easy pro normal, do normal pro hard, do hard pro crazy, o que que você acha que mudava ali? Ah, tá. Pô, muito mais botão pra você pisar, muito mais rápido. Era velocidade insana e você tinha que apertar 1 milhão de botões por segundo. Isso, com todas as suas 10 pernas. E quando você bota no Dance Central, no Just Dance, a dificuldade no máximo, qual é a diferença? Você tem que rebolar freneticamente, tipo uma Shakira ciborgue? Caraca! É quase a Shakira misturada com J-Lo e Beyoncé, assim. Não, não é isso. Ciborgue. Claro que é, cara. É outro tipo de aferição de precisão. É de precisão, não é de velocidade. Não é de velocidade. Sim, mas o que você tinha no Pump It Up era só isso. Era a velocidade e quanto você consegue esmagar o botão. Então, você não consegue medir se a garota tá rebolando. Aí é onde eu tô querendo chegar. Tu acha fácil rebolar? É aí onde eu tô querendo chegar. Tu quer chegar roxa ali do lado da tua casa? Tu vai me segurar? Não, segura não. Não segura não, moleque. Meu irmão. Larga, moleque. Larga, porra. Então vamos fazer uma competição de dança aqui agora, moleque. Não, aí vamos ali no Jamerox aí na esquina da tua casa. You just got served. Mas então, a dificuldade antigamente era parar, apertar rápido, molusco, caralho! Agora, a dificuldade é você fazer o movimento com a precisão cirúrgica. Eu acho agora mais difícil. Ah, cara, mas olha só, por exemplo, no Just Dance, se você dançar na Shakira Style, aparece lá, uau, você é wild. Aí se você dançar no modo Adele, que fica só cantando sentada, aparece lá, você é lazy. Sacou? Tem esse fator, sim, o fator Shakira da parada. Considerando que é o de Kinect, né? Porque o de Wii é mais tranquilinho, não é tão... É, eu tô falando assim. De PlayStation, tá? Não, mas assim, você tem que fazer os movimentos mais precisos, mas entra aí um fator que me irrita mais. Eu gosto muito, eu me amarro muito em Just Dance, jogo muito no Wii. Gosto de ir, acho muito mais raro o Dance Central no Kinect e tal. Só que o meu problema com isso é que se ele vai te cobrar uma precisão cirúrgica, que o sistema tem uma precisão cirúrgica. O problema é que ele não captura tão perfeitamente ao nível de cobrança que ele faz. Então, várias vezes eu já vi, eu não vou falar eu, porque eu não sou mega pro. É, a justiça pra caralho. Mas eu já vi gente que joga bem pra caramba, tipo a Lilith. A Lilith dança bem pra caramba, já vi ela botar dificuldade difícil, e mesmo assim a parada não pegar os movimentos dela, ela fazendo a parada certinha. Então, isso dá um nível de frustração. Uma frustração semelhante quando você jogar o pump e um dos pedais lá que você pisava tava com mau contato. Caraca! Eu virava um bicho quando isso aparecia, porque eu tava fazendo o movimento do Tucky Mate lá na moral, e toda vez que vinha o diagonal inferior direito, miss, good. É, na verdade, o que a gente precisa mesmo, que a tecnologia precisa evoluir pra atingir mesmo, é ter um nível de tolerância maior e ter um nível de tolerância que seja aceitável pra quando você faz, pra você fazer a avaliação do movimento. E aí, já entrando num papo técnico chato, por exemplo, o Take On Me. Normal, é. O Take On Me do Aha, que tem no Just Dance 3. Aquilo ali é programado pra você mimetizar completamente os movimentos do modelo Niga. Se você reparar bem, o modelo do Take On Me é um negão. Que é laranja. Só que ele tá com cara pintado de branco, que o jogo é a Ubisoft. Não, é laranja, brother. É, no Kinect eu acho que é branco. Enfim, não importa. Ele não tá preto, ele era pra ser preto. É, a Ubisoft é preconceituosa. Você tem que mimetizar aqueles movimentos dele. O que, na verdade, você tem que fazer é você fazer uma discretização da análise do movimento do jogador, a ponto que, por exemplo, se você fez um rebolado diferente, mas você fez no ritmo da música ou no compasso, sei lá, o Carlinhos de Jesus é que tem que avaliar essa porra, não sou eu. Você tem uma tolerância tal que você ainda dê a nota máxima pro cara. Mas é claro, o Kinect, o Move, o Emote, nenhum desses sensores é perfeito. E nenhum jogador é perfeito também, porra. O cara que dança também não vai ser perfeito. Com certeza. Exceto os modelos modelos lá do Michael Jackson Experience que fazem a porra do jogo, né? Mas o que eu acho que podia fazer pra deixar o jogo mais interessante nesses níveis de dificuldades era você ter uma coreografia diferenciada. Mas não leve mudanças, tipo, agora em vez de mexer a mão pra direita, você mexe pra direita e pra esquerda. Não. Se você bota no Extreme do Michael Jackson Experience, moleque, eu saio daqui e viro... Tá ligado o que eu fiz? Eu consegui platinar o trailer agora, né? No nível mais difícil, Nightmare. Que isso? Porra, que isso na pira. É piroca, né? Não é com Kinect. Não, mas a versão do Kinect é muito ruim. A versão do Kinect é tão ruim que é tipo a versão do Wii e a do PS Move, só que achando só a sua mão. É tipo, what the fuck? É, eles mudaram o gráfico, é uma merda. O Michael Jackson de Kinect é uma bosta. Joga no Wii no PlayStation que é melhor. É uma brosta. Até porque no Kinect tem o Dance Central Just Dance pra isso, né? Pra você largar o. Mandar o Michael Jackson pro inferno. Uma brosta, tá? Uma brosta. Rola um agravante, né? Porque além da parada não ser perfeita, você tem que olhar uma silhueta escrota e deduzir que o movimento é aquele. Exato. Entra aquele lance de você já conhecer o movimento. A primeira vez que você dança uma música, né? Você tá aprendendo. Caralho, não tô entendendo o que tá acontecendo. Depois que você dança a segunda, a terceira vez, vem aquele desenhozinho do movimento e você já saca que aquele é o movimento que você lembra que você já fez uma vez. Então aquele é tipo um lembrete. Ó, é esse agora. É assado. É, o problema é que tem um movimento que eu nunca aprendo. Aí toda vez que vem aquela merda, eu fico, caraca, que é isso? Aí eu dou graças a Deus pra ter que mexer com a mão, porque aí eu imito o movimento da mão e dane-se o resto. Do Dance Central, isso é perfeito porque o tutorial dele é extremamente completo. Ele faz assim pra criança de 5 anos. Ele bota o movimento em câmera lenta até você aprender a fazer. Isso aí os caras capricharam mesmo. Um jogo muito bom. Lembrei a Debs falando esse negócio de que são uns movimentos bizarros e tal, né? E os nomes dos movimentos? É, latino. Não tem nada a ver. Às vezes eu erro o passo porque eu vou ler o nome do movimento e começo a rir. Podia ter um El Molusco. Senhor da Eternidade. Eu. Você já jogou o Just Dance? Cara, foda, eu não posso ficar calado um tempo porque ele me chama, cara. Não pois é, chamado, né? Fala assim, presente. Presente. Você já jogou o Just Dance do Wii? Claro que não. Você jogou o Dance Central do Kinect? Joguei. Tá, então segura a piteca aí que eu vou falar primeiro do Just Dance do Wii. Beleza. Bebs, você jogou o Just Dance do Wii? Eu? Isso. Não. Você não consigo convencer a Bebs que ela é a Bebs e a Debs que ela é a Debs? Fudeu. Eu nunca vou convencer ninguém. Débora, Rebeca. Exatamente. A gente tem agora aqui uma menina só, que ela é muito talentosa com a voz dela, e ela dubla dois personagens aqui. Elas até falam ao mesmo tempo, que é a mesma pessoa. Foda. A Debeca Rodrigo Lioshi. Me chama de sociopata digital. Você nunca mais usou meu nome. Chama de sociopata digital. Caraca, eu vou botar uma música. Tem que botar. Chama de sociopata digital. O saxofone, né? Me chama de SD. Você que eu sei que você jogou o Just Dance do Wii. É que eu sou um mestre do Just Dance. Mestre do Just Dance. O que, que você acha que é legal, mas que peca em Just Dance no Wii? No Wii, não tem a perna, né, cara? É o único defeito do jogo. O jogo é muito bom, tirando isso. Você tem preconceito com quem tem perna, né? É, tem preconceito. É não ter perna no jogo, né? Você pode ficar dançando com... Sabe o que que... Porra, é porque a gente não tem como passar essa experiência pro pessoal que tá ouvindo. Mas é a Amanda e o Daniel, dois amigos nossos, jogando lá em Jaconé. Com aquela cara de bunda, assim, com emoji na mão de caralho, podia estar me divertindo, mas tô aqui jogando. Não, que isso? Eles jogaram com uma mega cara concentrada. O Daniel é que ele não muda. Porra, cara concentrada, cara de deprimido que eles estavam. Não, a Amanda é tipo, caraca, acabei de sair da decisão da minha vida, salvei meus pais da morte. Compara a cara dele jogando com eu e o delegado jogando, fazendo cara de bunda. Não, vocês tinham que ver o Ilapso e o nosso amigo delegado, que eles estavam dançando a música da Shakira com a Beyoncé. Porra, com a Beyoncé. Os dois dando bunda bundada um no outro e indo até o chão. Que delícia. Foi mal, Crusher. Você não tava lá, não podia fazer nada nesse cara. Indo até o chão. O que acontece? Lembrou da boquinha da garrafa. O Just Dance TV, ele, você usa um controle só na sua mão direita. Você não usa um nunchuck nem nada. Então, a única coisa que ele captura o seu movimento é o da sua mão direita. E eu digo pior, né? Nem captura de movimento. Ele vê, de acordo com o acelerômetro que tem dentro do controle do Wii, se você tá fazendo um movimento mais ou menos certo. É, ele só simplesmente vê o delta de posicionamento do acelerômetro. E é um delta muito gama pro meu É um delta tipo, vai, passou, vai. Às vezes tipo, o cara manda tipo você ir pra direita, você vira o braço pra direita e é pra ir pra esquerda, você ganha tipo um... É. Beleza, ganhou um good. É tipo o professor que pergunta assim, quem descobriu o Brasil? Bota pé no vai de caminha, dá meio certo ainda, sacou? Que tipo, com 4.8 arredonda pra 5 que te passa. Não. É tipo esse maluco. Não é aquele, quem descobriu o Brasil? Os índios. É o professor. Parece legítimo. Mas você acha que isso prejudica a diversão? Você acha que se você resolver levar o jogo a sério e dançar dançando mesmo, você dá pra se divertir pra caralho nesse jogo? Porra, dá. É o que a gente faz, inclusive, pô. Tenta fazer, finge que faz, né? O jogo é muito bom, cara. Dá pra jogar tranquilo. É claro que o de Kinect é muito melhor. É, porra, é um abismo de comparação entre um e outro. É o que mas o de Wii dá pra levar. Entrando nesse detalhe, então, Babs, você jogou o Dance Central do Wii. Do Wii, não, do Kinect. Do Kinect. O que você acha de sensacional no jogo? E o que não te agrada? Ah, eu gosto. O que eu mais gosto nesses jogos, e que eu acho que foi uma grande vantagem que eles trouxeram para o mundo dos games. Amém! que na verdade é uma característica dos jogos, entre aspas, casuais em geral, né? É de chamar a galera que não é gamer e que às vezes tem um preconceito contra os games e mostrar que não, o videogame também pode ser legal. Rebeca, videogame não é só coisa de pessoas sedentárias, que... A Carla tem um Kinect? Hã? A Carla tem um Kinect? Sim. Então aí, ó, crônica de uma não gamer enlouquecida, vou ter que mandar ela pra jogar. Vai fazer maior sucesso lá no Girls of War. Ah, sim, manda. Cara, toda vez... Eu joguei pra caramba na casa dela quando eu fui lá. Toda vez que falam Carla, eu penso assim, ô Carla, eu te amei. Mas então... Ai. Mas então... Então, daí o que eu acho mais sensacional desses jogos é isso, é você conseguir juntar uma galera e juntar os seus amigos gamers e seus amigos não gamers e todo mundo se divertir e eles proporcionarem essa diversão descompromissada, assim, e mostrar que videogame não é só coisa de sedentário, você pode fazer exercícios físicos jogando videogame. E, aliás, que exercícios físicos? Eu digo que quem sai de um jogo de dança tipo Dance Central, Just Dance, depois de meia hora jogando, sai, tipo, exercitado, sai suado e se jogar uma hora, sai nojento. Você realmente gasta caloria, cara. Você pode emagrecer jogando só isso, com certeza. Peraí, deixa eu ir no banheiro aqui pegar minha Men's Health, que tem uma matéria sobre Dance Central no Just Dance na frente. Peraí, pause. Eu sou assinante da Men's Health, tá? Não. O problema não é você ser assinante da Men's Health. Eu vou te deixar a Men's Health no banheiro. Eu acho que o problema maior é ele admitir isso, cara. Se for ser gay, seja gay vestido, cara, porra. Mas você não admitiu antes de começar o programa que tem uma foto sua beijando um homem? Então foda-se, né, cara? Não, cara, porra, mas ninguém tá ouvindo, entendeu? Não tá gravado. Mas eu lembrei um jogo que eu joguei muito no Wii, que você falou do acelerômetro, etc, e que eu gosto muito, é Samba de Amigo. Samba de Amigo? Samba de Amigo! Samba de Amigo! Amigo! Foi na época, e não era nem sobre... É, foi outra... Eu tô confundindo, então. Mas tem alguma edição aí, e tem umas academias aqui no Rio, em São Paulo. Foi pegar a parada mesmo, cara. Peguei. Tem umas academias aqui no... Mas não é essa edição, não lembro qual foi. Tem umas academias aqui no Rio e lá em São Paulo também, de uma cadeia aí famosa... Cadeia não, né? De uma rede famosa aí de academias, eu não sei uma nome. Cadeia famosa, Bangu. É, uma cadeia. É, body foda-se, não sei, não sei o nome. Body foda-se! Irado. Vou abrir a nota. Ou seja, a academia não tá nem aí pra resultado, né? Cara, irado. Qual o nome da academia da academia do pessoal da Globo aí? Eu não sei, dos atores da Globo. Foda-se, foda-se. E aí eles falam que tem umas academias aqui no Rio de São Paulo que já usam, que estão usando aula de Kinect, do Dance Central mesmo. Tem modo de jogo que ele conta quanto você suou e gastou. Ah, mas aí depende de quanto você pesa, depende de uma série de fatores. É, ele faz um cálculo aproximado ali. Não, o Ifit tá fazendo uma parada dessa. O modo do jogo é o body foda-se, entendeu? O body foda-se. Ele só fala assim, ó, teoricamente você queimou tanto. Mas foda-se. E aí dá umas quantidades boas, assim, de calorias, assim. Deve estar, sei lá, um terço de aula de spinning, sei lá, não sei. E vale a pena, quem tiver em casa, usar isso como exercício mesmo, falando sério, né? Eu uso. Eu já usei. E olha que o meu é no PlayStation, hein? PlayStation! Bicicleta! Gente, esses dias eu vi aquele menino Yudi, ele já tem tipo uns 35 anos, né? Ainda tá lá. E a ele tá com barba com a voz mudando, né? PlayStation! Na época da Jess. Ele é mó pompadinho, cara. Ele foi no body foda. Mas então, Beb, fala do samba de foda-se aí. Samba de foda-se. Samba de foda-se, foda-se amigo. Foda-se amigo. Ai, gente, é muito bom, cara. Ele é simulador de maraca. Fala assim, tinha um jogo pro Wii irado. Ah, tá. Não, então, voltando ao Wii, tinha um jogo iradíssimo que eu adoro e sempre joguei, que chama Samba de Amigo. Amigo. E amigo? Amigo. Amigos. Ah, é amigo. Esse jogo deve ter sido feito em Miami, porque Miami é a coisa mais latina do mundo. Então, não, Samba de Amigo é muito legal, ele foi meio que um precursor, assim, dos Dance Centrals da vida, né? Porque apesar dele ser um simulador de maraca, mas você acabava fazendo uns movimentos de dancinha, assim, né? Porque você tinha que mexer com os braços pra lá e pra cá e às vezes tinha o freestyle. Maraca cruzada! Maraca vertical! Umas paradas meio loucas. Você tinha que fazer uma sequência de movimentos e aí, de repente, o personagem para numa pose whatever Lula Molusco. E você tem que fazer a pose igual. E foda-se. Divertido. Hã? Bora e foda-se. Bora e foda-se total. Eu acho justamente que o Samba de Amigo, ele tá bem no meio entre os jogos de Guitar Hero e afins e os jogos de dança, tipo Dance Dance, Dance Central. Porque ele é um jogo de ritmo, que você tem que fazer os ritmos, mas é como se você tá tocando um instrumento, que são as maracas. Então, tipo, se você der um peidinho, você tá num lado, se você der uma rota, você tá no outro, tá ligado? É, mas aí maraca é bem particular pra isso, porque é bem o jeito lá como os caras tocam na Jamaica, eles tocam dançando, né? Se fizessem jogo de bateria de escola de samba aqui, quando tiver o Samba Hero, vai dar pra fazer uma parada parecida. Ou então o Dance Central com música brasileira, que vai ter... E o Cuica Hero também. Cuica Hero. E o Acordeon Hero também, do Gonzaguinha, é importante. Tem que fazer um axé no Wii, e aí um Wii Bottle, aí você dança a boquinha da garrafa. Wii Bottle. Cara, é só você posicionar o seu move do PS3, pega o sorvete, bota embaixo, assim, e vai rebolando até embaixo, assim. Pega o sorvete? Na boquinha do move. É na boca do move. É na boca do move. Arthur, tá aí? Tô aqui, e eu sem querer botei pra abrir o vídeo. Caraca! Mais um pelado aí. Here comes the new challenger! Depois de mais de um ano... Gente, episódio 53, o filho da puta não aparece, ele aparece aqui no finalzinho pra falar sobre narrativa emergente nos jogos de dança, né? Não? Pô, na verdade eu ia falar sobre Frets on Fire, vocês já falaram de Frets on Fire? A gente não falou sobre jogos de música, a gente falou sobre jogos de dança. Pô, mas ele acabou de falar do Acordeon Hero. Não. Eu falei do Cuica Hero, completamente diferente. Cuica Hero é completamente diferente. Opa, Hero. Tem nada a ver com uma coisa. Porque todo mundo sabe que Cuica é mais dança do que instrumento. Exatamente. Cuica é tipo... Aí o cara já tá dançando. As mina pira na Cuica. As mina pira forte, mano. O que é isso? É uma Cuica. É o Hero. É o Cuica Hero. Aí o Cuica Hero no modo asiático Lula Molusco é... E foi assim que fizeram e a dublagem do cara de Mortal Kombat. Foi assim que fizeram Through the Fire and Flames pro Cuica Hero. Que é o Logan? Opa! Você quer falar sobre narrativa? Você quer essa oportunidade de falar sobre narrativa emergente do não, jogo? Cara, não dá tela não, cara. Sério mesmo. Não dá tela pra esse maluco não. Vai ficar meia hora aí pra falar. É verdade. Esse filho da puta não tem freio. Vai que tem assunto pra ele falar, tá ligado? Tá eu riscando. Realmente quero dormir já, cara. A única coisa que eu queria falar séria sobre o Dance Central e que tem a ver com narrativa emergente embutida é o seguinte. Eu acho bizarro como é que quando as pessoas estão jogando esses jogos de dança, tipo Just Dance e Dance Central, no caso do Dance Central, tem uma, digamos, um gap muito grande entre quando você tá jogando e você tá mandando bem, e você tá lá, tipo, mandando os passos, fazendo vários pontos, e você tá realmente feliz com o seu desempenho, e aí daqui a pouco vem aquele momento ridículo em que o jogo te mostra, tipo, dançando de fato. O que você fez, exatamente. Exato. E isso quebra totalmente. Tanto que no 2 tiraram. No 2 tiraram isso. Então, sabe que é bizarro? Eu achava que eles tinham tirado. Só que eles tiraram se você estiver jogando no modo, tipo, um contra o outro, que é aquele modo então, que você... Então tiraram só pra você não passar vergonha, né? Quando você mas se você estiver jogando cooperativo, aí... É, cooperativo, vocês estão jogando juntos, então os dois passam vergonha juntos, né? Mas é quando um contra o outro, eles têm que mostrar aquela tela, que no Dance Central 2 é uma inovação, que é escolha qual passo de dança você quer fazer pra ganhar os pontos respectivos. Caraca. Não, sabe o que é exatamente isso, K.O. Logan? É um How do I think I look? How do I really look? Tu tá dançando... Como eu acho que pareço, como meus amigos me veem, como realmente é. Achando que é o Michael Jackson. Aí você mandando lá os passos bolados. Aí quando você vê o replay de você dançando, você fala: God, why? Exatamente. Mas isso é ruim, cara. Porque, tipo, se eles não botassem esse trecho em que você se visse jogando, ou se eles te dessem a opção de simplesmente: não, não quero ser filmado, sabe? Não quero ver como é que eu realmente tô dançando. Eu só quero jogar e achar que eu tô mandando bem. É como se, no Guitar Hero da vida, tivessem uma câmera te filmando e depois te mostrasse lá com uma guitarra de plástico se achando. Concordo. Sabe? Irado. Ia ser irado. Não, mas assim. Você prefere a ilusão do que a realidade. Cara, jogos são sobre ilusão e escapismo, né, cara? Caraca, hein? Mas aí, o que eu acho interessante, que eu gosto da ideia dele te filmar e te mostrar, mas o que eu acho que é muito fraco no Dance Central é ele mostrar isso no meio da partida. É tipo assim, você dança metade da música, ele te abala emocionalmente e você dança o resto da música. Se ele te mostrasse no final, se ele chegasse, tipo, depois de você ter dançado tudo, agora não tem volta, amigo, olha que ridículo, aí tudo bem, é divertido, o nego zoa e tal, blá, blá, até você dançar a próxima, já passou a vergonha, você já tá loading screen, beleza, já nego zoou, já zoou de volta. Mas tem uma coisa que eu acho que é sensacional quando você tá dançando esses jogos, que no Pump não aconteceu muito porque eu tava ultra concentrado jogando nas dificuldades boladas e que a maioria das pessoas ficavam atrás, né? Mas no Dance Central e no Just Dance, quando eu tô dançando e do nada eu bato com o olho de alguém que não tá dançando e tá me olhando com uma cara de riso ou uma cara de God, why? É, eu saio totalmente do esquema. Eu tô lá, perfect, perfect, miss, noob, fuck, get out. Não, pra mim é o seguinte, cara. Quando acontece comigo, eu olho, ó, a mulher olhando pra mim com cara de riso, ela tá me dando mole. Mas... E se for um cara olhando pra mim, ela quer meu corpo nu. E se for um cara olhando pra mim rindo, ele tá pensando assim: olha lá, esse cara dança tão bem que ele deve ser gay. Mas na verdade, ele não sabe que eu sou mau comedor e que todos nós estamos me dando mole. Não, tá lá o Elapso dançando body foda-se lá, suadão. Nojento, moleque. Nojento. Nojento não. Exalando amor. Forma de suor. Aí vira. Ele acha que a mulher olha pra ele. A mulher olha pra ele e pensa assim: Lumberjack! E é bem isso mesmo. Podia ser a propaganda da Body Foda-se, né? Um Lumberjack, quanto peso. Cara, tem que ter um jogo chamado Body Foda-se. É rústica, né? Então eu pego um cara levantando um pedaço de tronco, assim. Aqui, olha só, eu vou mostrar pra vocês o logo da Body Foda-se. Nossa senhora. Só muda aí o... Só muda... A tipografia e tá ótimo. Então, Milagres, você acha que de alguma forma esses jogos de dança e toda essa inserção da Galerians que não jogava o videogame tão facilmente e não ia até o shopping, ia falar supermercado de novo, nem até o shopping pra dançar Pump, tá dando impacto bolado nas vendas? Cara, eu acho. Então é isso aí. Eu ganhei já! Vou dar o seguinte, esses pontos aí que a gente já levantou, né, de você trazer o pessoal que não joga pra esse tipo de jogo e também pra jogo de festa em geral. O Kinect tá vendendo muito, vendeu muito e agora vendeu bastante pra PC também. E os jogos mais vendidos pra Kinect, se não me engano, são exatamente o Dance Central e o Just Dance. Então, porque assim, me diga, qual é o outro jogo do Kinect que é muito irado? Então, exatamente isso que eu ia falar. Não tem. O Kinect, tem basicamente. Tem. Não, tem jogos irados. Qual tem? Mas você vai Child of Eden. É legal. Ah, aquilo não, cara. Puta não, merda. É legal, mas você não. Não é legal, cara. Não é legal. Dance Central é provavelmente o melhor jogo de Kinect? Peraí. Tem um Mass Effect 3. Ia ser irado se no Mass Effect 3 tivesse um Just Dance, gonna be okay. Just Dance. Cara, eu joguei um de luta de rua que ele era quase bom, assim. Quase bom. Que, às vezes ele interpretava um soco alto como um chute alto, mas tava tranquilo. É igual aquelas cabines de Tekken que tinha nos anos 90, né? Que você tinha que chutar e dar soco. Então, não, mesmo, até hoje. Não é, nem não, aquele, é muito funny. Aquele jogo de boxe do Wii, né? Que é uma das maiores decepções. O Ilapso e o Delegado jogando o jogo. O Delegado rolava no chão, dava shoryuken, moleque, o bonequinho lá, parado. Yeah. Eu acho irado aquele jogo. Exatamente por isso. Como esses jogos de dança são que estão consolidando o Kinect, eu acho que, assim, é, o futuro pro periférico é eles mesmo, é com eles mesmo. E, em função disso, um medo, que um receio que eu tenho é que possa acontecer com eles, mesmo coisa que aconteceu com o Guitar Hero e o Rock Band, etc. Guitarreiro. De gerar uma... O que é guitarrinha? É, guitarreiro. Guitarreiro. De ter uma saturação tamanha no mercado, de modo que o negócio aí acabe e entre no limbo de novo, né? Assim como aconteceu com esses jogos aí de instrumentos. Mas, no limbo? Hã? Limbo! Limbo! Limbo! Lembrei de um jogo que eu vi, se eu não me engano, ele foi mostrado na TGS do ano passado. Eu acho que é um jogo do Vita, que é um jogo de ritmo, mas que... Ritmo! É ritmo. Ritmo de festa. Eu pensei nisso, moleque. Comecei a rir. Mas então, que aí... O show aí do que... O show do milhão era um jogo de ritmo, né? É. Não, mas é outra coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Que é um Santos jogo... Foda. Hã? Silvio Santos, foda-se. Silvio, foda-se. Mas foi. Mas veio pra cá. Calma, deixa eu procurar um segundo. Ele representa tipo o futuro, assim, possibilidades inovadoras com jogos de ritmo, sabe? Aí então é uma história infinito de jogos de dança. Sim, aí o jogo, ele, acho que o personagem é um detetive, e aí é uma historinha policial. E aí, conforme ele vai fazendo as coisas, por exemplo, ele tá perseguindo um bandido. Aí, conforme ele vai correndo e tentando atirar no bandido, a música de fundo toca e você tem que fazer os movimentos no ritmo. E aí ele atira, corre, entendeu? Dá pulo no ritmo da música. Eu achei bem legal. Pô, bacana. É tipo um Heavy Rain Dance. Isso, exatamente. essa ideia que o que no portátil veio com o Oyandan, né? Não. Inclusive, a gente não falou do Elite Beat Agents, né, cara? Não, Elite Beat Agents ninguém fala disso. Fala-se de Oyandan. Não, Elite Beat Agents é irado. Nem é, cara. Desculpa. Pô, tem duas músicas maneiras. Pô, calma aí, que eu já tô achando. Eu lembro que eu jogava Elite Beat Agents muito na época que eu não jogava RPG. E eu saía com meus amigos que jogavam RPG e eles ficavam falando sobre RPG. Aí eu pegava o DS no Disney e ficava jogando essa merda. Cadê? Qual o nome? Rhythm Thief and the Emperor's Treasure. Rhythm Thief, exatamente. Cara, assim, eu descobri que a Rebeca não sabe fazer uma procura no Google, sacou? Eu digitei PS Vita Dancing Game DGS. As informações que ela me deu, botei no Google, aí fui no Imagens e apareceu aqui, Rhythm Thief and the Emperor's Treasure. Então, aí o jogo, gente, se chama Rhythm Thief, ou seja, ladrão do ritmo. E aí é uma historinha policial, e conforme ele vai tentando desvendar um crime, sei lá, ou uma conspiração, e tentando prender bandidos e fazer várias coisas, você vai apertando os botões no ritmo da música. Então, por exemplo, se ele estiver numa perseguição com bandido, aí ele corre, pula, atira no bandido de acordo com o que você apertar no ritmo da música. Ele tem uma parte, até vendo as screenshots aqui, aí tem uma parte que ele luta com a espada, com carinha, então a luta é de acordo com o ritmo. Tem uma parte que ele tem uma perseguição de avião, e aí o avião atira de acordo com o ritmo. Isso é interessante. É, então eu achei muito legal a possibilidade desse jogo. É o próximo passo, vamos dizer, nos jogos de ritmo, que é adaptar o ritmo, a dança, a uma narrativa. Mas não tinha um jogo super zoado de... Olha só quem é o Logan, eu acho que era Sega Saturn ou Dreamcast, que era, sei lá, não sei o que, Space, qualquer porra. Era, acho que, porra, ninguém conhece esse jogo. Que era tipo isso, Space, só que era tipo isso, só que era mega zoado. Pô, é Space Channel 9, eu acho, não é? O Elite Beat Agents já era assim, mais ou menos. Isso, porque... Space Channel 5, exatamente. O Elite Beat Agents Agents era assim, mais ou menos. Ele tinha uma historinha e tal, que os Elite Beat Agents tinham que salvar as pessoas dançando. Não, eram os Wendam. Os Elite Beat Agents tinham que salvar as pessoas dançando. Não, o mais legal era aquela história, era assim, tipo, oh não, meu pão com manteiga caiu no chão! No americano, a melhor que tem é a mãe que tenta salvar os ursos da floresta, porque o filho gosta do urso lá. É a música do Earth, Wind & Fire. Do ursos, oh, não, eles tentam salvar... Tenta um salvar. Bicho aí, sei lá. Não, tenta deixar o dia sem chover pra levar ele pra... Ah, é, sem chover, porque deu passeio do plástico. Ah, meu, o japonês é tão armadilho que a última fase é pra você salvar o mundo do meteoro, moleque. O japonês é catastrófico em tudo. Na do americano é pra você salvar o mundo dos alienígenas. Ah, tá vendo? Meteoro é muito mais maneiro, tá vendo? Aí, porra. E a música do... Mas aí, o melhor jogo de dança do PSP. Patapom. Quem nunca dançou enquanto tava apertando? Pom, pom, patapom. Patapom, tá que pariu. Tem que fora e foda-se. Estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast. Eu gosto de chá. Eu gosto de foda-se. Não, cara, vai. Quem é o Logan? Pare, foda-se. O que você achou desse episódio sensacional? Cara, é um dos melhores episódios. Eva! Não, então. É, muito bom, eu acho. Não, mas foi top 5. Não, mas sério, qual você acha que é a importância dos jogos de ritmo? É ritmo no mercado. Mas, assim, isso tem que ter a ver com Kinect ou não precisa ser vinculado ao Kinect? Não precisa ser vinculado ao Kinect. Tá. Cara, é o seguinte, falei sobre experiência própria. Uma das pessoas que mais se amarra no Dance Central é minha mãe. Então, assim, tipo, eu fico impressionado como é que esses jogos de dança, esses jogos de ritmo, eles vão abrindo um espaço que antes era um nicho, agora tá sendo, de fato, público casual. E que a gente vê desde o lançamento do Wii, que é, de fato, a galera que tem grana, ou pelo menos o pessoal que tá aí presente em maior quantidade, pra poder fomentar a indústria. E você concorda que, eu tava até comentando, que um dos fatores mais cruciais pra essa aproximação foi que o que fazia muito sucesso antigamente era o Pump, o DDR, que ficavam em supermercados. Eu se esmeio com a porra do supermercado. Vai lá no Sub comprar comida. A gente termina aqui. Não, vaza. Ficava no shopping centers e você não podia levar. Tipo, minha mãe passava lá e falava, óbvio que eu não vou dançar na frente de todo mundo. Agora você bota isso dentro de casa e ela paga mico dentro de casa, sem ninguém vendo. Então, tipo, é um fator que aproxima a galera, né? Não, mas eu acho que tem um elemento social aí, porque muitas dessas pessoas fazem, sei lá, dança na academia e não ficam morrendo de vergonha. Mas eu acho que é porque tem uma noção de coletividade. Quando você junta o pessoal pra jogar Dance Central, é todo mundo pagando mico junto. Seja você fazendo uma aula na academia, é todo mundo pagando mico junto, entendeu? Agora, sua mãe joga sozinha? Cara, acho que não muito, pra ser sincero. Pois é, um jogo. Mas acho que é mais uma questão de tempo do que realmente vontade, pra ser sincero. Calma, a gente vai fazer o desafio baixo frente do soco do Bardo, a sua mãe e a mãe do Leite de Mil vão se desafiar no... Escolham suas músicas e treinem suas progenitoras. Escolhem... Eu pensei que você falar, escolham suas demais. Armas. Suas mães, né? É, de preferência escolha as que eu conheço, né? Porque se eu só consigo decorar o nome de uma mãe pro cara amigo meu. Que Logan, então diga pra gente aqui para se redimir dos seus pecados. Qual é o e-mail que as pessoas entram em contato aqui pra falar como o Que Logan nunca mais aparece, como ele é um escroto? Cara, é muito simples. O e-mail que eles precisam mandar é www... Não! Ué, é assim? Ué, eu gosto de jogos? É isso aí, vambora! Ah, vamos lá. Só não tem www, não. Claro. É Vlad. Eu gosto de jogos, @baixofrentesocon.com. Certa resposta! Por isso a gente faz um jabazinho do Ludo Bardo no YouTube. All right. Ele participa menos que eu e não erra o e-mail. Sempre direto e sempre erro. Mas pode ser que nem o Senhor da Eternidade, que ele não só participa direto, como ele é membro cofundador da parada. E você pergunta, Senhor da Eternidade, qual o Twitter do Baixo Feito Soco? Aí eu mando você se fuder. Mas é tipo isso, @bodyfoda-se. Alguém tem que criar um site de bodyfoda-se. Eu tô registrando aqui. Cara, registra rápido, tipo os fãs. Gente. Aí faz um DVD daqueles dos anos 80, assim, de ginástica, só com Kinect. Tipo, pô, aí rola tipo um Boba Fett, assim, tá ligado? Com a narração do Galvão Bueno. Isso, e aí tem que ser o Ilapso mostrando os exercícios usando polaina, usando roupinha. Inclusive vai ter... Transpirando amor. Transpirando, exalando amor. Inclusive vai ter, versões rítmicas e dançantes de grandes sucessos, como a música do Changeman, a música do Jaspion, então, a música dos Power Rangers. Então, Debs, quem é Debs? Eu. Debs, qual é o nosso site? É site? www.baixofrentesoco.com.br. Não. Não. Ninguém nunca acerta nada. Oh, eu sempre acho que tem um BR nessa parada. BR. Give me more plus. Pô, BR, na moral. Aqui, o meu quadro aqui, que tem as fotos aqui na parede, eu tenho as pessoas aqui nesse quadro que eu considero grandes amigos, cara. Tem uma foto da Débora nesse quadro e ela não sabe nem a merda do site da gente. www.baixofrentesoco.com. Lá você vai ficar por dentro das altas periculosidades que falam que foi, vão ser tão cedo no mundo de jogos, na verdade, todos os podcasts, porque... Pô, faz comigo não, Elapso, quase chorei agora. Eu vou arrancar a metade da foto que tem você, vou deixar só... Que isso, cara? Não faz isso, não. O que o Logan e a Lilith nessa foto. Vou arrancar. Caraca, que sacanagem. Não faça isso, deixa minha já, foto. Já, peraí. Cara. Ah, essa foi a foto do rodízio. É. Eu quero ter uma foto no seu quadro também. Eu quero ser considerada grande amiga. Eu vou rasgar a foto de alguém aqui também. Coloquem uma foto minha nos quadros de vocês, por favor. Rasguei aqui, ó, o meu cupom fiscal do almoço de ontem. Vou botar uma foto sua com o Daigo. Tá bom. Opa, irado. Mas vamos lá. www.baixofrentesoco.com, acesse lá, você pode baixar os podcasts e comentar no nosso site, mas não é só de comentário que nós vivemos de downloads. Baixe nosso podcast, mostre pros seus amigos, mostre pros seus inimigos, mostre pra sua mãe, mostre pro papai, mostre pro seu chefe, mostre pro seu cachorro, mostre pro Logan, porque assim ele pode participar de novo. Ouça enquanto você malha na body, foda-se. Bebs com o nosso Face whatever, Face foda-se. Face foda-se. facefoda-se.com/baixofrentesoco. E se você quiser com o nosso Twitter, vai tomar no cu. É isso aí, abraço. Até semana que vem com finalmente um episódio de Final Fantasy. Exatamente, semana que vem tem três opções. Ou vai ser um episódio muito foda de coisas que vocês nunca ouviram falar. Ou vai ser Disco Ninja. Disco Ninja, Disco Ninja. Guitarreiro. Guitarreiro. Abraço. Beijo. Eu, cara, tô sentindo. Eita. Isso tem que terminar com a tosse dela. Pô, eu esperei o podcast inteiro pra tossir. Justamente por isso é que tem que entrar na edição. Exato. Não, a única narrativa que eu tenho aqui pra falar é que, cara, eu gostei de... Caralho, vai acordar tua tia, cara. Que é isso? Fala, Bebs! Que isso, gordinho? Fala, Bebs! Eu? Você falou alguma até coisa? Até eu tô me confundindo. Tô ligado. O dom da Debs, cara. Que incrível. O quê? Eu nunca soube desse incrível dom seu. Mas tem muita coisa que você não sabe. Essa pessoa maravilhosa que vos fala. Pô, mas aí tinha que... Mas pra fazer isso, né? Tinha que botar no celular a musiquinha. Que eu botava no fundo e ficava assim, moreno, saboroso, você que tá na promoção aqui no açougue, sabe, tipo uma frase bem exata, Gislaine quer mandar um recado pra você, ela diz que ama o seu baixinho, o seu lagarto, que estou na promoção por R$12. Mas ela está reclamando que o seu patinho é muito inho mesmo. Porque você sabe que nesse final de semana nós vamos ter a promoção do Dance Foda-se. Se você passar, você leva um inteiramente de graça, você pode comprar o seu Xbox e você leva o Kinect de graça com o Dance Central. E o Cajá essa semana, como é que tá? Pode foda-se, que só você consegue comprar aqui no preço Nick. Mas Márcio Seixas, e as promoções das carnes? Como é que estão as carnes essa semana? Champa, assim, lagarto, quilo R$2,99. E o alho, Márcio Seixas? Como é que tá a promoção do alho? Você tem aqui, ó, o alho picado na promoção também, hein? Olha, freguesa, aquela praticidade, hein? Não precisa nem cortar, nem descascar o dente do alho. Você leva ele todo picado com a pica do seu marido. R$5. Porra, tá barato esse alho aí. Acho que eu vou pra sair do presunique. Tá é barato, prazer, hein? Caralho. Caralho.